Batalhei tanto, mas parece que não foi o bastante. Chorando eu fico olhando meu disco sobre a estante, imaginando o quanto iria ser diferente se eu não tivesse conseguido me manter resistente. Pois várias vezes eu me vi entre a cruz e a espada, de madrugada nas calçadas tomando coronhada, descalço pelas avenidas escuras e vazias, trabalhando e recitando as minhas poesias que agora estão registradas nas faixas desse CD, que foi além do horizonte pra chegar até em você, pra te dizer o quanto realmente não é fácil levar uma vida de sucesso em meio a tanto fracasso. Tem que ter nervos de aço pra suportar a pressão de ver pessoas sofrendo, te estendendo as mãos e te implorando: ó, irmão, por favor me ajuda, pois hoje eu sei que cê pode, pois já ouvi sua música. E ela que fala que os últimos serão os primeiros e que os humilhados serão exaltados também. E tem que ser humilde pra poder vencer guerreiros e acreditar que o que vem de Deus ninguém detém. E ela que fala que os últimos serão os primeiros e que os humilhados serão exaltados também. E tem que ser humilde pra poder vencer guerreiros e acreditar. Hoje acredito que nessa vida nada é impossível e devemos ficar sempre preparados pro imprevisível. Hoje fez sol, mas amanhã não sei como será. Talvez seja a última vez que eu o veja brilhar. Ainda me lembro de ver os meus amigos sorrindo, brincando, se divertindo, eles cantando, eu aplaudindo. Refletindo sobre isso, cheguei à conclusão que cada caso é um caso e a ocasião faz um ladrão de pé no chão. Corri atrás da minha oportunidade que conquistei quando eu cantei o rap do engraxado. Pois na verdade, você é quem escreve a sua história. E foi a minha que me fez viver momentos de glória. Senti o sabor da vitória, olhando uma multidão de pessoas humildes, curtindo com emoção uma linda celebração feita em praça pública, onde todos numa só voz estava cantando essa música. E ela que fala que os últimos serão os primeiros e que os humilhados serão exaltados também. E tem que ser humilde pra poder vencer guerreiros e acreditar que o que vem de Deus ninguém detém. Aquela que fala que os últimos serão os primeiros e que os humilhados serão exaltados também. E tem que ser humilde pra poder vencer guerreiros e acreditar. Desço no palco e cumprimento irmão por irmão e sinto algo diferente a cada aperto de mão. São várias reações, sentimentos e emoções que o meu coração sente meio a tantos corações que estão juntos, mas ao mesmo tempo separados, pois são vários espíritos ocupando o mesmo espaço e nem todos são irmãos. Alguns vigiam os meus passos, torcendo pra que eu tropece nos meus próprios cadarços, para que eu caia e receba paias ao invés de palmas. É como se fossem as trevas querendo abraçar minha alma, pois até ameaça de morte eu já recebi. Ainda tem gente que me diz que é fácil ser MC, nem sabe o que eu vivo e nem as coisas que eu vivi. Agradeço muito a Deus por ter chegado até aqui, porque se ele não tivesse ouvido as minhas súplicas, hoje não estaria aqui cantando essa música.